ya ha dicho, presidente. Quem sente, está autorizado o acionamento e táxi, chame para ingresso na Faixão 7. Autorizado, Vitor. Ingresso à esquerda, reporte alinhado pronto para o instrução. Alinhado pronto para o instrução. Autorizado de decolagem, vento 1,00 graus, 8 mais Vitor. Novembro dia Vito, decola os 26, controle 20, decimal 8. 208, boa. Salvador, muito bom dia, papapá, novembro dia Vito. Novembro dia Vito, prestiga como autorização. Poderia repetir para novembro dia Vito? Novembro dia Vito. Diga na saída da EL 380. Da EL 380, mas é bem dia Vitor. Gonçalo, Salvador, Rocha, né? 62. Prossiga. Bom dia. Autorização nessa frequência agora? Confio. Autorização é nessa frequência? Negativo, está na frequência do controle Salvador. Opa, desculpa. Paulo Salvador, Oxané, 62. Fono? 6251, prossiga. Autorização nessa frequência, Sérgio? Afirmativo, Guarulhos, está pronto? Afirmativo, prossiga. Autorizado, Guarulhos, 360, Walter Zulu, 16. Decola da 190, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5055. Ok, estamos autorizados 360 para Guarulhos, pela Apes do Lupo, 1-6. Circulando a 10, acertou a curva direita, acertou a Leda Bridge. E controle 1208 e o transponder 50-0. Transponder é 5055, a saída, primeira posição é Dael, após Leda, após Bridge. Dael, Leda Bridge, 0. Obrigado, Chané. 6-2-4. Chama o pushback. Papapá, Namente, Índia Vitor, chama Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 1251-3325, Namente, Índia Vitor, boa. bom dia, até 8101. 8101, bom dia, copia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, 400, Operador 116, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, aciona 5056. Autorizado São Paulo, 400, Operador 116, decola da 10, curva direita da EL, transição aqui. 208-5056, transponder. Confirmando a saída da EL, após Leda, após Bride. Da EL, Leda, Bride. Afirmativo, chama o pushback, acionamento. Quero chamar ela. Da 8101 para pushback, acionamento no 10. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. controlador, bom dia, Web. 9731, informação Delta, autorização Galeão. Ok, 9731 no Ciente, pronto, cópia. Pronto, cópia. 9731.